Então, boa noite, sejam bem-vindos. Eu queria primeiro agradecer todas as mensagens pela recuperação da minha saúde. Já estou em forma de novo. Tivemos aqui uma pneumonia, quando o negócio aqui chegou a 10 graus abaixo de zero. E eu advirto aqueles que vieram para cá, porque brasileiro não acredita em frio. Eu acho que frio é aquilo que ele sente. O Xavier Zubiri diz que os animais vivem na estimulidade, quer dizer, só sentem o estímulo corporal, só sentem aquilo que, só percebe aquilo que chega ao seu corpo. Mas o ser humano tem a noção da realidade. Portanto, o frio não é só aquilo que ele sente, o frio é algo que é frio. Mas eu acho que os brasileiros não chegaram a esse grau de evolução ainda, eles acham que o frio é só aquilo que ele sente. Eu mesmo sou um pouco vítima disso. Se eu não estou sentindo o frio, eu acho que não está frio, né? E daí o frio me informa da sua existência sob a forma de uma pneumonia. Um assunto que eu queria. Tem vários assuntos aqui para esta aula de hoje que nós temos que, de certo modo, atualizar, que foram, de algum modo, saltados nas aulas. Eu deveria ter falado disso muito antes, mas, infelizmente, só me ocorreu agora. Muitas das dificuldades que a gente encontra, que o pessoal do Brasil encontra para avançar nesses estudos, elas não vêm da falta de cultura superior, mas vêm de deficiências no aprendizado elementar, as quais não podem ser superadas mediante a aquisição de cultura superior. Por exemplo, se o indivíduo tem uma deficiência de leitura, não adianta ele ler Goethe e Shakespeare, isso não vai melhorar em nada, quer dizer, o aprendizado elementar não pode ser saltado de maneira alguma. E o fato é que todas as pessoas que têm menos de 50 anos, aí no Brasil, foram educadas por esse método sintético. Então, encontram algumas deficiências de leitura que não estão, vamos dizer, no nível da significação, mas estão no nível auditivo, na distinção entre fonemas. As pessoas pensam normalmente que a linguagem composta de palavras, não, a linguagem composta de fonemas. E esses fonemas, eles formam um sistema entre si. Esse sistema não tem, por assim dizer, não tem sentido nenhum, ele é apenas uma articulação de sons. Mas é com base nisso que mais tarde se construirá a articulação do sentido, ainda com a intermediação, vamos dizer, da grafia, né? Então, quando o professor Luiz Faria esteve aqui, ele me deu amplas explicações sobre por que que a coisa é assim. Quer dizer, o ouvido humano, ele tem capacidade de aprender facilmente milhões de fonemas até uma certa idade. E quanto mais fonemas seja capaz de aprender nos primeiros anos, mais flexível será o seu aprendizado da língua, mais tarde. Infelizmente, as pessoas falam pouco com crianças, né? Eu até lhes contei a história daquele brasileirinho que eu encontrei durante o recenseamento escolar, que aos 8 anos de idade não tinha nome ainda, né? Então eu lá preenchendo a ficha, falei: "Conheço aqui, como é que chama?" "Não, esse aí não tem nome, não." "Mas o que é isso aí? É minhoca, tatu-bola? Isso aí é um cidadão brasileiro, tem que ter um nome, né?" Então, se o sujeito não tinha nome, quer dizer que praticamente ninguém falava nada com ele, né? Então, assim fica difícil. Agora, se além de haver esta pobreza de informação fônica nos primeiros anos, quando o sujeito vai estudar, ele ainda vai por esse método sintético, Piaget, Vygotsky e outros, aí que a coisa fica realmente difícil. Quer dizer, estão achando que estão saltando uma etapa do aprendizado, mas essa etapa não se salta. Aí é mais ou menos como o sujeito querer aprender a andar de bicicleta antes de ter aprendido a andar com as duas pernas. Essa deficiência fica para sempre. E se traduz, vamos dizer, por uma quase total incapacidade que a maioria das pessoas tem hoje, isso incluindo as mais cultas, inteligentes, mais capazes, de escrever com a ortografia correta. Porque a ortografia não é senão, vamos dizer, a tradução escrita, a tradução em sinais gráficos, de distinções que você pega entre os sons. Se você não pega as distinções entre os sons, você não vai aprender a ortografia correta jamais. Porque o problema não é apenas da correspondência entre um som e um grafismo, é da diferença entre os vários sons. Então, em algumas línguas, essa correspondência é bastante problemática. Aqui no inglês, terrivelmente problemática. Né? Então, primeiro que as distinções entre sons aqui são muito mais sutis do que nas línguas latinas. Tem coisas quase inaudíveis. Então você vê que os erros de ortografia aqui nos Estados Unidos são muito comuns. E a pessoa tem que continuar aprendendo ortografia pelo resto da vida delas. Nós, em português, nós somos blindados com um sistema de diferenciações assim, muito nítido, muito claro. As sílabas portuguesas são bem separadinhas umas das outras, né? Portanto, não há uma dificuldade insuperável. Mas, se o aprendizado no começo não preparou o terreno para isso, a pessoa vai ficar com aquela dificuldade de distinção de som pelo resto da vida. Por mais que ela estude, por mais que ela leia, ela pode estar estudando aí Aristóteles, Kant, etc. Isso não vai corrigir tão fácil. É por isso mesmo que eu já vi, por exemplo, algumas teses universitárias que o pessoal manda, às vezes coisas altamente requintadas de filosofia e com erro de ortografia em cada linha. E onde você tem erro de ortografia, fatalmente você vai ter erro de sintaxe também, tá certo? Então, você tem um material que às vezes ele está altamente elaborado do ponto de vista lógico, mas não tem uma elaboração, vamos dizer, equivalente do ponto de vista gramatical. O que significa que não vão se tornar produtos de cultura superior. Vão se tornar, vamos dizer, se o sujeito escreve uma tese que está cheia de boas ideias, está bem pensado, bem articuladinho, mas não está corretamente escrita e adequadamente escrita, então aquilo vai ser sempre apenas uma demonstração de força pessoal. Quer dizer, ele mostrou que ele é capaz de fazer, mas ele não fez ainda. Mas os produtos de cultura superior, eles se caracterizam sobretudo pela forma acabada. Quer dizer, eles têm uma forma que é estabilizada e se incorpora, então, na cultura superior. Se não tem a forma, então é como se fosse uma estátua que você fez em barro, mas o barro não seca, então aquilo toda hora perde a forma, né? Então, se não tem forma, digo, não, você tem apenas um, aspas, conteúdo. Conteúdo significa, vamos dizer, uma intenção que está indo em direção a uma forma, mas ainda não chegou lá, né? Mais ainda, a única coisa que sobra, de fato, das grandes obras da cultura é a forma, né? Porque o conteúdo, sempre entre aspas, ele é comum a toda a humanidade. Tudo aquilo que Shakespeare escreveu, né, está mais ou menos na alma de cada um. A única diferença é que Shakespeare conseguiu apreender aquilo como uma forma, não só apreender, mas conseguiu registrar de algum modo. É como se esses conteúdos estivessem constantemente fluindo por todas as mentes, mas de uma maneira muito rápida e inapreensível, de maneira que você percebe a coisa e no instante seguinte já esqueceu. Tá certo? Então, certamente a diferença de nível de consciência entre as pessoas não está na sua diferença de sensitividade. A nossa sensitividade é mais ou menos igual. A diferença está justamente na capacidade de retenção e, portanto, na capacidade de criar uma forma com aquilo. Essa é a única diferença. Quando você lê essa é uma coisa que eu tenho observado. Muitas pessoas me escrevem dizendo assim: puxa, você disse exatamente aquilo que eu queria dizer e não conseguia. Não é isso? Só que no Brasil isso significa o seguinte: significa que você não tem mérito nenhum. O mérito de quem percebeu sem conseguir dizer. O cara que disse, ele apenas, né, tá ali como uma espécie de boneco de ventríloco, né? E quando justamente você conseguir dizer o que os outros estão percebendo também, é o único mérito literário que existe. Exatamente o único. A única diferença entre Shakespeare e eu é que Shakespeare conseguiu dizer umas coisas que eu também pensei, mas eu não consegui dizer. Quer dizer, eu pensei por uma fração de segundo. Quer dizer, eu não me tornei proprietário daquilo. Não é isso? Então, até, vamos dizer, a palavra criação literária é um termo um pouco exagerado. Não existe propriamente uma criação, existe um registro. Existe uma retenção e um registro. E na diferente capacidade de retenção e de registro reside a diferença entre o seu Zé Mané e Shakespeare ou Camões. Né? Então, também não se trata do conteúdo. Né? Os conteúdos que nós percebemos são mais ou menos os mesmos. Nós temos as mesmas sensações, as mesmas emoções, etc. Todo mundo percebe a mesma coisa. Agora, um percebe por uma fração de segundo e o outro retém. Quer dizer, é uma questão também de fixação da atenção. Porém, digo, se a base fônica não está perfeita, quer dizer, se o indivíduo não tem as distinções e a retenção das distinções entre milhares de fonemas diferentes, então ele também não vai ter, no grau seguinte, né, as distinções entre as várias percepções. Então, é mais ou menos assim como se você não tem, vamos dizer, as distinções entre as cores elementares, você não vai poder, quando aprender pintura, combiná-las direito. Né? As cores e a fabricação das tintas não tem absolutamente nada a ver com a qualidade da pintura. Mas se você não domina esta distinção puramente material, né? As distinções mais sutis depois, que dizem respeito à forma, tal, também vão lhe escapar. Não é isso? Então, agora você vira, por exemplo, você já viu os quadros do Maurice Utrillo? É um sujeito que praticamente só usava a cor branca. Só que na cor branca dele tinha tantas e tantas e tantas e tantas diferenças que parece que tinha uma paleta inteira. Quer dizer, coisas que normalmente escapariam, né, ao cidadão comum. Agora, se ele próprio não fosse capaz de perceber essas diferenças entre várias qualidades do branco, né, como é que ele poderia usar a tinta para fazer isso? Né? Então, quer dizer, primeiro ele teve que aprender a diferença entre cores. Mas bem, a cor é como se fosse um negócio chapado, né? Várias cores. Se você pegar uma escala de cores, nada está representado ali. Você só tem a cor chapada. Não é isso? Então, bom, você perceber essas várias distinções não fará de você um grande pintor, mas sem elas também você não será pintor nenhum. Tá certo? Muitas vezes, eu ouvia reclamar no meu tempo, a gente não aprendia pelo método sintético ainda, aprendia pelo método antigo, ia letra por letra, sílaba por sílaba, ia montando o sistema gradativamente. E algumas pessoas reclamavam que as regras da gramática eram arbitrárias, né, e exigiam então uma explicação lógica das regras da gramática. Tá certo? Mas as regras da gramática não têm nenhum motivo para ser lógicas, assim como as distinções entre as cores na fabricação de tintas, não tem por que atender a regras estéticas da pintura. É um segundo sistema de regras, né, que vai se implantar sobre o primeiro, né, e vai fazer dele a sua matéria. Tá certo? Então, quer dizer, as regras da gramática são, em primeiríssimo lugar, regras de combinação de sons. E Dante explicava que a gramática se refere à construção material da linguagem. E essa condição material consiste, evidentemente, em fonemas. Não é isso? Que depois podem ser subdivididos em grafismos. E em cima disso, então, se constrói a rede de significações. Então, você exigir que as regras da gramática sejam lógicas, não é isso? É a mesma coisa que você exigir que a paleta de cores atenda às regras da estética pictórica, que não tem nada a ver com a história. Então, isso significa que o sistema dos sons, ele tem simplesmente que ser decorado. Não há mais nada a entender ali nele. Né? Assim como as diferenças entre cores, o que é que o pintor tem que fazer? Ele tem que decorar as diferenças entre cores. Não há mais nada que ele possa fazer. Ele não tem que entender aquilo. Não há o que entender. O entendimento entra depois. Não é isso? Então, a gente observa, por exemplo, que as pessoas ficam espantadas, por exemplo, com o sucesso dos chineses em todos os ramos da ciência, das artes, etc., etc. Um dos motivos disso é que o sujeito em chinês, para ele pedir mamadeira para a mamãe, ele já precisa ter aprendido 5 mil fonemas, pô. Então, para ele poder começar a falar. Não é isso? Então, ver para uma criança pequena, 5 mil fonemas é brincadeira. Então, é a mesma hora de aprender os 5 mil, de decorar os 5 mil fonemas, é na primeira infância. Então, o chinês, quando ele nasce, ele já recebe este poderoso auxílio à sua inteligência. Quer dizer, quanto mais fonemas você decorar, melhor. Veja, esse negócio de decorar, também não esqueça o seguinte: Leibniz dizia que o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, mesmo que fosse de coisas totalmente imaginárias, e que conseguisse retê-las na memória, seria o mais inteligente. Porque ele teria aí os elementos para ele combinar depois e construir as significações que ele quisesse. Então, esta aquisição de elementos, se ela é deficiente, ela vai limitar sempre as suas possibilidades. Então, como nós podemos corrigir isso, né, na vida adulta? Bom, uma das maneiras é você ler textos em voz alta, procurando ser o mais claro possível. Decorar poemas e tomar ditados. Parece, quer dizer, não se sintam humilhados de eu chegar para vocês. Tem pessoas aí que são doutores, PhDs, estão dizendo: não, agora você vai tomar um ditado. Então, este aprendizado é extremamente importante, porque ele é como se fosse a base física da inteligência. E o ser humano, ele de fato, ele não tem a capacidade de apreender nada de imaterial, a não ser através dos seus equivalentes, dos seus símbolos materiais. Veja que uma das coisas miraculosas que acontece no mundo das letras é o fato de que na poesia você tenha uma música, dos sons, e em cima desta música você possa construir, vamos dizer, uma outra música invisível, inaudível dos significados, e que as duas têm uma correspondência entre si. Isso só acontece na alta poesia. Não é isso? Então, isso significa que o sistema dos sons, dos fonemas, eles em si mesmo não faz sentido nenhum. E não tem música nenhuma. Mas quando você os combina, você cria uma música. Essa música, em princípio, não tem nada a ver com o significado do que você vai dizer, né? Mas a poesia justamente consegue criar esta ponte entre o aspecto puramente material da língua e a camada de significações. Por que que isso acontece? Eu não sei. Isto é um milagre, de algum modo. Não é isso? Também nós não podemos esquecer o seguinte, que este sistema sintético de ensino da linguagem, todo ele deriva, em última análise, do Ferdinand de Saussure, quer dizer, o fundador da linguística. E, ao fundar a linguística, ele partiu de certas distinções que eram, por assim dizer, meramente operacionais e que, evidentemente, não captam o fenômeno da linguagem na sua inteireza concreta. Quando aquilo que Saussure descreve como sendo o fenômeno da língua, não é o fenômeno da língua propriamente dito, mas é o fenômeno da língua tal como será estudado pela linguística. Ou seja, a linguística tem, vamos dizer, o seu campo de interesse e seu corpo de critérios, e em seguida ela recorta e compõe o seu objeto em vista do seu método. Quer dizer, é o método que determina o objeto e não ao contrário. Você verá que não existe no Ferdinand de Saussure nem a mais mínima meditação sobre a natureza da linguagem, sobre a origem da linguagem, sobre o valor da linguagem, etc, etc. A linguagem e a língua de que fala o Saussure são o quê? Eles são o objeto da linguística, né? Não são a língua que nós falamos, a língua, o fenômeno real, da língua com toda a sua amplitude histórica, social, espiritual, etc, etc, etc. Né? Então, Um dia eu vi aí no Brasil um livro que chamava o seguinte: Ensino da Língua com Base na Linguística e Não na Gramática. Eu não li o livro, mas só pelo título eu fiquei horrorizado, saí correndo e vim parar aqui na Virgínia. Né? Por quê? A língua de que fala a linguística não é a língua real. Ela é um modelo que é como se fosse, vamos dizer, o método da linguística projetado sobre o mundo exterior, produz um determinado objeto que, na verdade, é imaginário. Tá certo? Quer dizer, a língua tomada apenas como sistema de significações. Ora, a língua é milhões de coisas. Na verdade, ela é um dos fenômenos mais complexos, mais ricos que existem no universo. E ela não pode se identificar com o objeto de nenhuma ciência em particular, muito menos com o da linguística. Então, por exemplo, se você tentar explicar, vamos dizer, qual é o mistério do casamento de som e sentido nos sonetos de Shakespeare. Tenta estudar isso pela linguística de Saussure, você nunca vai chegar. Tenta explicar as propriedades mágicas da linguagem. Por exemplo, a cura pela palavra, que é um fenômeno conhecido desde a antiguidade. O Hipócrates já mencionava isso, Hipócrates, Galeno, todos eles conheciam isto. Como vamos explicar pela linguística de Saussure, partindo da arbitrariedade do signo, o fenômeno da cura pela linguagem? Né? E todos os fenômenos de magia associados à linguagem. Tudo isso é a linguagem tal como ela existe realmente. Agora, a linguagem e a língua da linguística são outra coisa. São este mesmo fenômeno recortado para poder servir, quer dizer, há um certo tipo de observação e classificação sistemática. Ora, recentemente eu estive lendo um livro de um sociólogo americano, um homem de grande gênio, chamado James C. Scott. E o livro estuda alguns fracassos monumentais de planos estatais de construir uma sociedade melhor ou de criar algo benéfico para os seres humanos. Né? Entre esses casos, evidentemente, por exemplo, a coletivização da agricultura na Rússia, né? O grande salto para a frente do Mao Tse-tung e a construção de Brasília. Né? Quer dizer, entre os exemplos de fracassos monumentais do planejamento, está lá Brasília como uma espécie de primor, porque Brasília foi construída para ser, vamos dizer, a cidade que expressava a sociedade perfeita, e a primeira coisa que ela fez foi criar um círculo de favelas em volta. Né? Eu estive conversando com um amigo meu que é diplomata, ele disse, olha, uma das coisas que eles esqueceram, quando fizeram aqueles, né, classificaram todos os bairros, né, os quarteirões, de acordo com as funções que iriam ser desempenhadas no Estado pelos seus moradores, eles esqueceram as prostitutas. Então, vários daqueles apartamentos funcionais, que teoricamente seriam para diretores de departamento, etc., foram ocupados por prostitutas de alto gabarito. Né? Então, só isso já desfigurou todo o plano. Né? Agora, digo, que planejamento social, que sociedade humana que existe sem prostitutas? Nunca existiu nenhuma, que eu saiba. E, sobretudo, se você está construindo para uma clientela de altos funcionários que tem dinheiro estatal sobrando, é lógico que uma parcela desse dinheiro será gasto nas diversões públicas e privadas, né, certo? Sobretudo nas mais privadas que existem. Né? Tanto é assim que criaram um bordel em Londres, né, chamado Brasília. Né? A brasileira montou lá um bordel de grande sucesso chamado Brasília. Então, aí você vê como a realidade foi parar longe do planejamento estatal. E o James Scott, ele pergunta qual é a origem, como se formaram esses grandes desastres. Né? Isso não quer dizer que todo o planejamento estatal de tudo deu errado, mas, sobretudo, o que dão mais errado são os mais abrangentes e os mais perfeitos. Né? Você vê aqui, no caso de Brasília, eu tenho em casa um livro, que esqueci o nome do autor, são dois engenheiros russos, chama A Cidade Comunista Ideal. E quando você lê o livro, você vê que é igualzinho Brasília. Então, o Scott se pergunta quais são as condições que tornam possíveis esses grandes desastres. Vocês já vão ver o que, que isso tem a ver com o aprendizado da linguagem. Né? Então, ele diz, a primeira dessas condições é o seguinte. Até o século XVIII, os governos conheciam muito pouco as suas próprias nações. Eles não sabiam nem quantos habitantes tinha o país, o quanto se produzia, não sabia nada. Certo? Então, quando se forma onde a administração estatal, os rudimentos da administração estatal moderna, a primeira preocupação é tornar, a expressão dele, tornar a sociedade legível para o administrador estatal. Quer dizer, fazer daquele caos, daquela massa humana, tá certo? Algo que fosse inteligível para o governante, de modo que ele pudesse entender, portanto, pudesse tomar decisões que fossem pertinentes. Né? Então, aí que começa, então, vamos dizer, as estatísticas, o recenseamento, essa coisa toda. Né? No caso da França, por exemplo, o pioneiro disso foi Luís XIV. Ele cria uma vasta administração estatal que, então, necessita ter as informações sobre tudo que está se passando na sociedade. Vocês viram? Mas ainda assim, o controle que o governo tinha disso era uma coisa muito vaga. Até o tempo da Revolução Francesa, havia, por exemplo, o número de impostos que havia na França, ninguém sabia. Eram tantos impostos, tinha imposto federal, provincial, municipal, distrital, cada um com critério diferente, medido de maneira diferente. Quer dizer, cada cidade e até cada bairro tinha o seu sistema fiscal completamente diferente. Então, os nomes dos impostos que existiam são os mais extravagantes possíveis. E em cima do governo federal administrando este caos. Então, a partir daí, os cientistas e técnicos contratados pelo governo para isso começam a criar sistemas de classificação que permitam, então, dar à sociedade humana uma forma que fosse inteligível para o governante. Só que é o seguinte, esta classificação é feita, não começou a ser feita, não em função da realidade da vida social, como tal, mas em função dos interesses práticos-administrativos do Estado. Quer dizer que só entravam nas estatísticas oficiais os aspectos que pareciam ao governo interessantes para ele, e não aqueles que fossem relevantes para a sociedade. Então, por exemplo, toda a produção todo o patrimônio florestal da França foi classificado em termos de metragem das tábuas, né? Quer dizer, porque se tinha em vista somente dois usos das árvores. Ou era para construção, ou era como combustível. Então, só isso interessava para o governo, porque era aí que ia entrar a taxação. Agora, acontece o seguinte, acontece que uma árvore, ela tem milhões de outros usos possíveis, que são economicamente relevantes, são socialmente relevantes, mas que não entravam na estatística oficial. Então, por exemplo, a utilização possível das folhas como alimento para os animais ou para a fabricação de remédios, ou a utilização das cascas para fazer o teto das casas e assim por diante, né? O Scott, então, cita um verbete de uma enciclopédia que pega dá a lista das utilizações de uma só árvore, que é o álamo, né? E é uma infinidade de coisas, tudo isso era então, ignorado. Então, vamos dizer, o sistema classificatório que os governos usam para descrever a sociedade humana refletem a estrutura do aparato fiscal e não a estrutura da sociedade. Mas acontece o seguinte, que como este conjunto de dados não serve só para informação, mas é também base das decisões do governo, essas decisões, por sua vez, vão gerar outras realidades que modificarão a estrutura social real. Por exemplo, quando se cria a plantação sistemática de árvores para a indústria madeireira ou para servir de combustível. Então se criam aquelas fileiras de árvores, todas classificadinhas, árvores todas do mesmo tipo, plantadas em linha reta. Essas árvores modificam brutalmente, né, o sistema ecológico inteiro. Então daí você já tem uma espécie de segunda realidade que se sobrepôs à primeira. E, em parte, aquele mundo ideal, né, concebido pela administração estatal se torna real de algum modo. Tá certo? Porém, se antes disso o caos social já era ininteligível, esses dados o tornam ainda mais ininteligível. Curiosamente, você vê, e o James Scott observa, que esta vontade organizadora do Estado moderno, ela se expressa menos na ordenação real da sociedade existente do que na construção de certos símbolos de ordem, símbolos visíveis de ordem, certo? Que se expressa, por exemplo, no urbanismo fundado na simetria, comprando o próprio... desenho, por exemplo, dos jardins de Versailles, que são todos organizados geometricamente, e na criação de cidades que têm todos uma forma geométrica e uma simetria. E pergunta a ele, o que que a simetria no espaço tem a ver com a organização da sociedade? Absolutamente nada. Mas, no entanto, até hoje... Quer dizer, você pode ter um espaço disposto geometricamente e ali você tem um caos social. Não é isso? Por exemplo, esses conjuntos habitacionais, todos rigorosamente geométricos e simétricos, criados pela Bauhaus, né, e que se espalharam aqui pelos Estados Unidos, pelo Brasil, etc, etc. Todos nós sabemos que esses conjuntos habitacionais são abrigos de traficantes, de viciados, de prostitutas, etc, etc. Ali você tem o caos social completo. Mais ainda, o fato de que, nesses conjuntos, uma parte dos serviços sejam coletivos, cria uma espécie de promiscuidade entre os habitantes. Mais ainda, como geralmente essas coisas são construídas com certa economia de material, né, você não tem o isolamento suficiente entre um apartamento e outro. Então você ouve os vizinhos brigando, né? Houve os gemidos do casal na cama e assim por diante. Então, isso tudo vai criando uma modificação mental que foi uma verdadeira sementeira de delinquência, confusão, vício, etc, etc, etc. Portanto, esse geometrismo e simetrismo das construções, ele virou como um símbolo substitutivo da ordem, embora ele gerasse exatamente o contrário, que é o caos. E Brasília é um exemplo característico disso, que tudo em Brasília é simétrico e visualmente arrumadinho. Sim, mas o que está acontecendo dentro dos apartamentos? Não é isso? Então, por exemplo, o comércio ilícito de apartamentos funcionais. Ora, qualquer indivíduo que conhecesse a sociedade brasileira e conhecesse a classe política brasileira, deveria saber que isso ia acontecer. Só que não existem esses conceitos no urbanismo. A ciência do urbanismo, então, ela só vê aquilo que é do seu interesse. O resto não, o resto é para os sociólogos, os psicólogos sociais, etc, etc, etc. Então, a criação desta administração central racionalizada é a primeira das condições para que haja um grande desastre de planejamento social. Claro que isso também possibilita o sucesso em alguns casos. Mas, então diz o Scott, primeira condição para o desastre, a legibilidade da sociedade nos termos que interessam à administração estatal. Em segundo lugar, é preciso que a isto se acrescente uma ideologia modernista. Ele até, para distinguir entre várias camadas, vários graus de ideologia, ele chama ideologia automodernista. Automodernista, quer dizer, é o modernismo extremado. Que acredita, então, na possibilidade de você criar sociedades ideais a partir da modificação do ambiente físico, a partir da implantação de leis, etc., etc. Essa é a segunda condição. Terceira condição, é necessário que exista um Estado autoritário que tenha força para impor essas modificações, porque senão elas serão dissolvidas. Quer dizer, numa democracia você pode discutir a coisa infindavelmente e os planos vão por água abaixo, né? Quer dizer, surgem tantas objeções e tanta confusão que não dá para implantar a reforma. Então precisa de um Estado autoritário. E a quarta condição é uma sociedade cultural e psicologicamente debilitada que seja incapaz de reagir ao planejamento estatal. Quando junta essas quatro coisas, né, então você tem aí a promessa do grande fracasso do planejamento estatal. Então, no século XX, com a ideia, né, da engenharia social, então praticamente se dissemina a crença de que vários grupos humanos estão habilitados a reformar sociedades inteiras, sem consultar a sociedade. Quer dizer, a hipótese de consultar a sociedade já se tornou tão remota. Por quê? Porque a própria existência da sociedade como fenômeno concreto já desapareceu sob a grade de conceitos classificatórios usado pela administração estatal. Quer dizer, por um lado existe a sociedade real, mas ela é inapreensível. Só sobra aquilo que está no recenseamento e que pode ser quantificado. Então esses dados quantificados constituem, vamos dizer, o que é a sociedade vista pelo Estado, em vista do interesse da administração. E esse interesse se traduz, sobretudo, na simplificação, evidentemente. Se você tiver uma diversificação, por exemplo, de critérios, não há possibilidade de planejamento central. Por exemplo, se você tiver uma autonomia provincial ou municipal muito pronunciada, você terá uma diversificação. Cada cidade faz uma lei diferente, então como é que você vai fazer um planejamento central? Então, a ideia mesmo de planejamento estatal vem junto com a ideia de unificar e simplificar. Mas, muito bem, você unifica e simplifica os critérios, mas você não modificou a sociedade ainda. A sociedade continua diversificada e confusa como antes. Né? Então, a introdução aí do planejamento estatal entra como mais um elemento complicador do conjunto. Né? Então, isso quer dizer que, na prática, você vê que quanto mais unificado, racionalizado e organizado está o planejamento, mais confusão você vai gerar. Então, em outras circunstâncias, onde você não consegue um planejamento central eficiente, é porque existe uma diversidade local e existem condições, vamos dizer, para discussão democrática das propostas. Essa discussão, por sua vez, pode ser enviesada por outros planos de engenharia social que cruzam, vamos dizer, com os objetivos nominais do Estado. Eu vou lhe dar um exemplo. Nos Estados Unidos, no governo do primeiro Bush e depois no Clinton, eles estavam tentando introduzir um sistema de testes para avaliar a produtividade das escolas, né, e o aproveitamento dos estudantes. Então seria um teste nacional, seria aplicado uniformemente em todas as regiões e cidades. E isso suscitou tantas objeções e tantas confusões que até hoje não foi possível introduzir o teste. Um teste como nós temos no Brasil, o Enem. Não existe o Enem americano, não foi possível implantá-lo devido ao número de objeções. Entre essas objeções, vejam vocês, as mais terrificantes vieram da parte de grupos interessados em implantar o vocabulário politicamente correto. Ou seja, também é um plano de, como é que se diz, de um plano de engenharia social que visa modificar a sociedade de acordo com certas pautas que são as que aquele grupo escolheu. Então, tem um livro de uma senhora chamada Diane Ravitch, em que ela conta essa história. Ela trabalhou neste projeto, ela foi subsecretária de educação um tempo, e ela trabalhou nesse projeto e ficou quase alucinada com o número de objeções que surgiam na escolha dos textos para os testes. Então, os textos foram escolhidos assim, textos populares, nenhum clássico da literatura, né? Coisa de razoável inteligibilidade para as crianças. Viram para crianças da quarta série, quarto ano, né? Então, por exemplo, tinha um texto sobre o Monte Rushmore, não tem aquelas quatro estátuas dos presidentes, né? E o texto estava muito bem, muito didático, muito historicamente certo, só que daí apareceu numa das editoras de testes que estavam concorrendo nesse caso. Cada editora tinha uma comissão encarregada de fiscalizar o que pudesse haver de viés ou de preconceito nos textos, né? Cada editora tinha a sua comissão. E numa das comissões aconteceu que tinha um índio navarro. E os navarros não gostavam daquelas estátuas, porque tinham sido construídas num território que era deles, e aquilo para eles parecia mortalmente ofensivo. Então o texto foi tirado. Tinha um outro texto que falava sobre a vida nas montanhas, etc, etc. Então o texto foi considerado discriminatório contra as pessoas que viviam fora daquela região. Daí tinha um outro texto sobre um rapaz cego que se tornou um alpinista, né, famoso. Então o texto também foi vetado porque era discriminatório contra as pessoas visualmente incapacitadas, né? Ou seja, o fato de você elogiar o indivíduo por ele se tornar um alpinista, apesar de cego, foi considerado discriminatório porque estava insinuando que a pessoa que não vê tem alguma desvantagem em relação àquela que vê. Então, isso é altamente discriminatório. Ela dá uma coleção assim, impressionante desse negócio, e você lê aqui e você fala, mas isso é um hospício, evidentemente. Mas você vê, o projeto do teste era, vamos dizer, a de introduzir uma ordem estatal na educação federal, na educação do país inteiro. Claro que houve objeções de outro tipo também, objeções conservadoras, no sentido de que não seria lícito o governo federal controlar a educação. Quer dizer, as cidades, as regiões, até ter o direito de educar essas crianças do jeito que elas bem entenderem. Então, o simples fato de surgir essa discussão, veja, no Brasil seria quase impossível surgir uma discussão desse tipo, né? Em primeiro lugar, porque ninguém está a fim de educar criança nenhuma, está todo mundo querendo empurrar isso para o governo federal. Mas, agora, os Estados Unidos têm uma longa tradição de educação local. Isso foi, se você comparar, por exemplo, a educação nos Estados Unidos e no México, a educação no México sempre foi estatal, desde o século XIX, né? E foi um desastre completo. É o passo que aqui só se criou um Ministério da Educação no governo Carter. Né? Mesmo assim, esse ministério não tem poder regulatório sobre toda a educação, até hoje não tem. Então, quer dizer, que a educação deixada por conta da sociedade, quer dizer, por conta, vamos dizer, das escolas, dos sindicatos, das fábricas, etc., cada um criava a escola do jeito que bem entendia, funcionou muito melhor do que a educação estatal. Mas, quando tentaram implantar o teste, então, este projeto de intervenção planejada na sociedade cruzou e entrou em choque com outro projeto, que é o projeto do politicamente correto. Também é um projeto de engenharia social. E está empacado até hoje o teste, feliz ou infelizmente, até hoje não pôde ser implantado. Mas o James Scott diz que uma das quatro condições, então, é a existência de uma ideologia dominante de tipo automodernista, quer dizer, uma ideologia utópica, né, que acredite na possibilidade da criação de uma sociedade mais perfeita a partir, vamos dizer, da ação política organizada. E ele diz que esta ideologia, ela se legitima com um discurso científico, mas que em si mesmo ela não tem nada a ver com a ciência. Né? Mas foi justamente aí que a coisa me chamou a atenção. Se isto tem algo a ver com a ciência ou não, é algo que escapa do assunto que o Scott está estudando. Ele está estudando do ponto de vista sociológico, e ele não é um historiador das ciências. Mas eu até já mencionei isso aqui em outras aulas. Você vê que é característico de toda ciência modelar o seu objeto segundo os seus métodos e não segundo a natureza, entre aspas, desses mesmos objetos. Né? Porque, evidentemente, qualquer ente do mundo real pode ser visto sob uma multiplicidade de ângulos dos quais um não pode ser deduzido dos outros. Né? Mas que é a convergência desses ângulos num objeto que determina o caráter de objeto concreto, de ente real existente. Então, por exemplo, nós não podemos estabelecer, digamos, se você pega um cachorro, por exemplo, né, o cachorro tem, vamos dizer, um valor afetivo para o seu dono. Tem um valor econômico para o criador do cachorro. Ele tem, vamos dizer, uma atuação social na medida em que ele pode sair, fazer cocô no jardim do vizinho, pode morder uma pessoa na rua, etc. etc. Então ele tem que ser objeto de uma série de regulações sociais. Né? Ele tem um aspecto anatômico, aspecto fisiológico, aspecto embriológico, por exemplo. A gestação do cachorro é dessa maneira, que não é diferente da gestação do camelo e assim por diante. Todos esses aspectos são absolutamente inconexos. Não é possível você estabelecer nenhuma correlação, nenhuma, entre a embriologia do cachorro e o fato dele ter se tornado um animal doméstico e objeto de afeição do seu dono. No entanto, o cachorro que nasceu por aqueles processos embriológicos é o mesmo cachorro que tem um dono e que é objeto da afeição do dono. Existe alguma ciência que seja capaz de articular esses dois aspectos? Não. Portanto, a ciência vai ter que escolher um aspecto e estudar o bicho sobre aquele aspecto. Isso quer dizer que a mesma noção simplificadora e unificadora que existe na administração estatal existe na ciência também. E uma coisa seria impossível sem a outra. Isso quer dizer que, vamos dizer, que a ideologia automodernista não é tão pouco científica quanto James Scott a pretende. Ela não é, vamos dizer, uma tentativa de apenas legitimar um raciocínio estatal, um raciocínio baseado no interesse estatal, mediante o uso de uma linguagem científica, de pretextos científicos. Algo do espírito da ciência se traduz nesta mesma ideia do planejamento estatal e vice-versa. Porque você veja que, a partir da formação da ciência moderna, o predomínio dos aspectos matemáticos sobre os outros aspectos da realidade, e, portanto, a exclusão do aspecto essencialista ou substancialista, a exclusão da pergunta quid, o que é, faz com que todos os objetos da ciência sejam eminentemente objetos da ação tecnológica em cima deles. Ou seja, toda a ciência moderna, a partir de Galileu e Newton, não nos diz mais o que uma coisa é, mas somente o que se pode fazer com ela. Isso quer dizer que a ideia do planejamento estatal centralizado, racionalizado e organizado já estava embutida na própria concepção da ciência moderna. Claro, ciência que cria possibilidades de ação absolutamente extraordinárias. Porém, todas estas ações, todas elas padecem do mesmo problema que padece o planejamento estatal. É que todos esses enfoques enxergam o mundo à luz de um interesse ativo que o ser humano tem em transformar essas coisas em tais ou quais outras, e não à luz da pergunta pelo conhecimento da coisa. A exclusão da pergunta quid é, de fato, a exclusão do conhecimento. Entre as várias coisas que você pode, entre as várias ações que você pode cometer com relação a um objeto qualquer, está a de perguntar o que ela é e a de querer compreendê-la. Não é isso? Então, por exemplo, eu posso, né, olhar para uma vaca e perguntar, mas o que é isto? Então podemos ter aquela atitude de estranheza, de curiosidade, que segundo Aristóteles é o início do conhecimento, da qual surge a pergunta, quid est, o que é? Claro que eu também posso, por exemplo, vender a vaca. Eu posso ordenhar a vaca. Eu posso matar a vaca, comer a carne, usar o couro para fazer um casaco e assim por diante. Eu posso fazer muitas coisas com qualquer objeto. E somente uma dessas coisas consiste em perguntar o que é. Vamos dizer, e se, vamos dizer, as outras atitudes são legítimas, essa também tem que ser. Tá certo? Só que, curiosamente, o surgimento da ciência moderna vem junto com a exclusão e, às vezes, a proibição da pergunta quid est. Então, nós criamos aí um abismo entre ciência e ontologia. Ou você conhece o objeto desde o ponto de vista da ciência, desta ciência, daquela, ou você levanta a pergunta ontológica. Então, não é de estranhar, portanto, que longe de nos fazer avançar no conhecimento da constituição da realidade, a ciência contribuísse muito mais para a criação de uma segunda, de uma terceira e de uma quarta realidade, ao ponto de que a simples atitude natural de curiosidade que gera a pergunta o que é, ter se tornado uma coisa estranha aos meios científicos. Então, é a pergunta que fica reservada, digamos, às faculdades de filosofia. Não, mas as faculdades de filosofia também têm um problema. Elas também são afetadas, vamos dizer, pelo progresso da ciência e da tecnologia e, frequentemente, induzem a uma atitude de desejar servir ao avanço das ciências. Então, surge a concepção, por exemplo, com Bertrand Russell, da filosofia como síntese e enciclopédia das ciências. Mas note bem, se você somar tudo o que todas as ciências sabem sobre um objeto, você não vai obter um único objeto concreto. Porque ela, vamos dizer, todos os enfoques científicos são apenas, vamos dizer, a transposição racional estruturada de um certo interesse humano em cima daquele objeto, e não do interesse cognitivo, propriamente dito. Então isso quer dizer que os objetos da ciência não são os objetos da realidade. Eles já são uma segunda camada. Então, também surge, vamos dizer, na mesma, diante do fracasso da ideia da enciclopédia das ciências, surge a ideia da filosofia como pura análise do discurso científico. Então, é uma redução da filosofia à lógica. Isto não afeta o ensino da filosofia em toda a parte, mas aqui nos Estados Unidos influenciou bastante. Ao ponto de que a filosofia, no sentido tradicional da coisa, continua sendo mais representada pelos filósofos europeus, enquanto a oeste e a leste você tinha o predomínio da filosofia analítica no mundo anglo-saxônico e da filosofia marxista no bloco soviético. Mais ainda, a esse recorte interesseiro do mundo pelas várias ciências, o marxismo opunha uma tentativa de reunificação e de reconquista do concreto a partir da dimensão histórica. Então, isso quer dizer que você encontra muito boas críticas de ordem marxista à filosofia analítica e a esta redução das filosofias a instrumentos da ciência. Seria uma concepção tecnocrática da filosofia. Tem muito boas críticas marxistas a isso. E apelos marxistas ao conhecimento do que eles chamam o concreto. Mas o concreto, para eles, é a dimensão histórica. Sobretudo a dimensão histórica que você obtém a partir do estudo do conflito entre os meios de produção e a estrutura legal e administrativa do mundo da produção. Então, diz Marx, os meios de produção eles vão se desenvolvendo pelo próprio desenvolvimento da técnica e eles crescem e eles entram em conflito com o sistema de produção. Ou seja, eles permitem, os meios de produção crescem e permitem um salto qualitativo, um crescimento econômico que o sistema de produção, por sua vez, abafa e reprime. Então, daí surge um conflito e surge uma revolução, e o sistema de produção, no conflito entre os meios de produção e o sistema de produção, os meios de produção ganham. Isto é que, para Marx, é o concreto. Trata-se somente, vamos dizer, da relação entre o que ele chama de infraestrutura, que é a economia, e a superestrutura, que é a legislação, a cultura, etc. Mas isso também não é concreto, evidentemente. Isso é tão seletivo, né? Quer dizer, o objeto da filosofia marxista da história é tão seletivo quanto o objeto de qualquer outra ciência. Então, qual de nós pode dizer que nós vivemos eminentemente, né, num mundo definido pelos meios de produção e pelo sistema de produção que o administra? Mas, indiretamente, todos nós participamos disso. Todo mundo tem algo a ver com a produção, mas não quer dizer que isso seja o centro da vida dele. Então, por exemplo, um bebê recém-nascido não tem nenhuma função no universo da produção. Até ele chegar lá, ele precisa ter crescido um bocado. Quer dizer, ele vai ter apenas a função de consumidor durante algum tempo. Então, seria difícil você estabelecer alguma relação entre a psicologia do bebê e os meios de produção. Então, você vê que você tem toda uma realidade básica de natureza fisiopsicológica que está fora desta concepção. Então, o que você tem, vamos dizer, é um sistema de seletividade abstratista marxista contra outro sistema de seletividade abstratista da filosofia analítica, neopositivista, etc. E na filosofia europeia ainda continua, vamos dizer, o senso da busca da realidade concreta, que foi a inspiração fundamental da filosofia durante muito tempo. E todas as discussões que se travam lá são, evidentemente, em função disso. Mas, mesmo aí, você vê que o fenômeno ciência continua sendo, vamos dizer, um pilar da cosmovisão. Hoje em dia, a intervenção do Estado na sociedade, baseada no conjunto das ciências, é tão vasta e tão profunda, que praticamente todos nós já vivemos dentro de uma segunda realidade, criada por essa intervenção, e não conseguimos, frequentemente não conseguimos rastrear para ver como eram as coisas, antes desta intervenção. Mais ainda, a mudança social acelerada que é provocada, seja espontaneamente pelo, digamos, pelo desenvolvimento dos meios de produção, etc., seja artificialmente pela intervenção dos planejadores estatais, quanto mais rápida ela é, mais rapidamente ela se incorpora no senso comum, como se ela fosse a própria natureza das coisas e a condição permanente de existência do ser humano, criando uma espécie de alienação obrigatória em relação ao passado. Quer dizer, as pessoas não sabem mais como era a situação antes e qual foi o trajeto que elas percorreram para chegar onde estão. Isso significa que você voltar a um enfoque filosófico, quer dizer, que é a pergunta originária sobre o ser, sobre a natureza da realidade, etc., vai se tornando cada vez mais difícil. E quando acontece um fenômeno como esse que eu mencionei no início, mas é uma reforma educacional que determina que as pessoas têm que aprender a ler assim e assado, e isto modula, então, e determina, né, a capacidade linguística e raciocinante de gerações, gerações, gerações de pessoas, então aí evidentemente se torna muito mais difícil você rastrear, né, a série de modificações que determinou a sua situação atual e você conseguir pensar outras alternativas. Porque o próprio instrumento linguístico para você pensar a alternativa lhe foi sonegado. Então, isso quer dizer que o desafio intelectual de praticar filosofia nessas condições é um desafio monstruoso. Então, você vê que praticamente no universo da cultura superior, tal como é transmitido pelas universidades, não existe um lugar para a pergunta quid est. Ele pode, claro que ainda se pode fazer essa pergunta dentro de determinados departamentos, né? Onde, se você tiver um professor que está interessado nisso, ele pode até fazer, levantar a pergunta para os seus alunos. Mas essa pergunta não será incorporada no edifício geral da alta cultura. Ela permanecerá sempre como uma exceção, por mais que as pessoas considerem aquilo interessante. Por exemplo, todo mundo sabe que o filósofo alemão Heidegger, Martin Heidegger, ele fazia a pergunta pela natureza do ser. E isso quer dizer que essa pergunta, tal como modulada pela filosofia de Heidegger, ela não está totalmente ausente, mas aí vem a pergunta: você está estudando a natureza do ser ou você está estudando a filosofia de Martin Heidegger? Quer dizer, a filosofia de Martin Heidegger é suficientemente rica, variada e atraente para manter a sua atenção ali fixada anos a fio, sem que nem por um momento você faça a própria pergunta fundamental que a inspirou. Heidegger também se incumbiu de escrever as coisas de maneira tão complicada que a simples decifração, vamos dizer, da escrita dele se torna um segundo objeto de atenção. Então, quando Heidegger acusa toda a filosofia ocidental, desde Platão e Aristóteles, de haver esquecido a pergunta sobre o ser, ele está historicamente errado. Tá certo? Porém, de certo modo, a própria existência da filosofia dele comprova que algo disso aconteceu. A pergunta sobre o ser desapareceu não da tradição filosófica ocidental inteira, mas desapareceu da cultura moderna, da qual o próprio Heidegger é um representante e crítico. Mais ainda, essa pergunta pela natureza do ser, uma coisa é você fazê-la como ser humano real, e outra coisa é você fazê-la como estudante de filosofia da faculdade e tal. Neste último caso, ela aparece como elemento disciplinar, né, dentro de uma grade curricular que exige passar por aquela questão. De tal modo que você não precisa ter necessariamente nenhum interesse pessoal na pergunta. Não é isso? Isso quer dizer que o próprio ensino da filosofia, por sua vez, ele se transforma num amortecedor entre você e as perguntas filosóficas fundamentais. Não existe nenhuma solução geral para isso, mas existe uma solução, claro, na escala pessoal. E é justamente essa que eu venho tentando passar para vocês, que é onde, o de permanentemente trazer de volta estas perguntas filosóficas fundamentais à sua dimensão de ser humano concreto e existente. Ou seja, você tratar essas perguntas como se fossem seus problemas pessoais. Porque foi assim que Sócrates e Platão trataram. É isso? Isso não quer dizer que todos os filósofos em seguida tenham se esquecido. Porém, a presença mesmo do elemento ciência, a partir de uma certa data da história, encobre essa pergunta e desvia o foco de atenção do filósofo para os objetos da ciência, que, por sua vez, criam outros problemas mais difíceis. Tá certo? Então, por exemplo, se você já não sabe me dizer o que é uma vaca, muito menos você saberá me dizer o que é uma partícula subatômica. Não é isso? Agora, para você fazer a pergunta sobre a partícula subatômica, você precisa ter estudado um bocado de física. Tá certo? E isso vai... E estes conhecimentos de física que você terá que adquirir não tem nada a ver com a natureza da partícula subatômica. Aliás, eles pressupõem a ignorância dessa natureza. E a redução da partícula subatômica é um elemento operacional dentro de uma grade técnica, né, que lhe permitirá, por exemplo, né, operar todos os sistemas de medições, toda a matemática requerida para isso, todos os aparelhos necessários para estudar esta coisa, etc, etc. Ou seja, o número de focos de atração que desviam das perguntas fundamentais é enorme hoje, tá certo? E eu tenho a impressão, não tenho certeza, mas eu tenho a impressão, vamos dizer, que o desenvolvimento da investigação científica e da discussão científica, por um lado, e o interesse pelas perguntas fundamentais do outro, está chegando a um ponto de ruptura. E se isso acontecer, é o fim da racionalidade humana. Quer dizer, se não for possível mais você articular, né, a visão científica da realidade com as perguntas fundamentais, então se torna impossível filosofar sobre a ciência. E também impossível praticar uma ciência que tenha algo a ver com a realidade no seu sentido originário. Dito de outro modo, os objetos da ciência terão coberto a área toda e não sobrará espaço para, vamos dizer, uma visão originária. Se isso acontecer, também significa que todos os produtos da alta cultura, desde o início da história humana, até o advento da ciência moderna, se tornarão absolutamente incompreensíveis. Você não vai saber mais do que Homero está falando, tá certo? Do que Sófocles ou Eurípides estão falando, do que Lao Tzu está falando e assim por diante. Tentativas de colar esses dois aspectos, mediante o apelo a tradições orientais, não faltaram. Tá certo? Mas pergunto eu, o que as tradições orientais têm a ver com isto? Então, nenhuma dessas tradições orientais se desenvolveu para responder a esta pergunta. Se desenvolveu em função de outros interesses completamente diferentes. Então eles entram aí como se fosse uma cola que você traz de fora para tentar, né, emendar dois pedaços que você mesmo separou, não sabe mais como juntar, mas certamente as tradições orientais não foram feitas para juntar esses dois pedaços. Né? Elas também refletem a seu próprio modo o mesmo conflito do concreto e abstrato que nós estamos falando aqui. Por exemplo, quando nós observamos toda essa tradição hinduísta que vai, então, descrever a realização espiritual humana como uma dissolução do eu histórico humano numa realidade universal, ou seja, você vai ser reabsorvido no Brahman. Eu me pergunto se isto não é a mesma perspectiva abstratista da ciência moderna levada às suas últimas consequências. Porque aqueles dentre vocês que leram René Guénon, eu, embora nunca tenha recomendado a leitura de René Guénon para ninguém, muita gente leu. É o simples fato de eu tê-lo colocado na lista dos meus gurus, quer dizer, os sujeitos com quem eu aprendi alguma coisa, né? Já pareceu valer como uma recomendação, embora não seja de maneira alguma. Porque eu acho que para ler com certo proveito René Guénon é preciso ter um conhecimento anterior, inclusive da cultura francesa. O Guénon não é, vamos dizer, ele se apresenta como se ele fosse um puro representante de uma tradição oriental, mas quando você vê os elementos de cultura francesa que determinam o modo de pensar e até o estilo dele, são muitíssimo, muitíssimo importantes. Se você não ler um bocado de René Descartes, você nunca vai entender o Guénon. Né? Se você ler, por exemplo, René Guénon, você vê que ele faz uma crítica da civilização ocidental e do cristianismo por haver perdido a perspectiva da realização metafísica e haver parado no nível da salvação. Ele disse, o máximo que se conhece aqui é a salvação, mas para além da salvação existe um outro negócio, que é a realização metafísica, que é a sua transformação no Brahman, na realidade universal suprema. Né? Eu, durante muito tempo, deixei essa questão entre parênteses, sem, claro, sem deixar de prestar atenção nela, mas sem cobrar de mim uma solução. Até que, de repente, uma coisa me apareceu com máxima obviedade. Veja, a inteligência universal, o Logos Divino, sempre existiu. E, evidentemente, ele é a fonte de qualquer possibilidade de consciência. Então, temos a macroconsciência universal, divina, que sabe tudo, e que consegue, então, criar focos de consciência. Esses focos de consciência, eles são um elemento intelectual ou o elemento racional que está presente em todo ser humano. Mas, enquanto tal, esse elemento racional é igual em todo mundo. A razão é a mesma para todos, ela visa a mesma universalidade. Em princípio, isso é claro que historicamente você vai ver uma diversificação, mas isso não vem ao caso. E nós podemos perguntar o seguinte, bom, se nós queremos conhecer a Deus, nós não temos outro instrumento para nós conhecermos a Deus, senão nós mesmos, né? Então, a nossa existência e a finalidade, meta e razão da nossa existência é, vamos dizer, a via para o conhecimento de Deus, obviamente. Então, perguntar quem é Deus ou como conhecer a Deus é a mesma coisa que você perguntar por que eu existo. Mas, certamente é mais fácil você conhecer a Deus pela via do seu próprio ser do que pela via do ser de um elefante ou de uma árvore, tá certo? Ou de uma montanha. Porque você precisaria primeiro se converter nesses entes para depois você fazer a pergunta a partir deles. Então, quando nós vemos essas observações feitas em estado de parada cardíaca, em que não há atividade nem cardíaca nem cerebral, em que, no entanto, o indivíduo permanece consciente, nós não temos nenhuma garantia de que esses estados conscientes sobrevivam eternamente. Nós só sabemos que a duração deles não está determinada pela duração do nosso corpo. Isso é batata, é líquido e certo. Então, nós vemos que em todos esses casos existe uma sobrevivência não só da consciência, como na consciência no sentido da intencionalidade russa, quer dizer, um foco de luz capaz de iluminar as coisas e conhecer, mas existe uma sobrevivência da autoconsciência biográfica e temporal. Ou seja, o indivíduo nesse estado, ele se lembra da sua vida e ele se conhece como individualidade distinta. Né? Ele não se dissolve numa inteligência universal e não se transforma no Brahma. Né? Ora, se fosse para todos se recolherem de novo no Brahman, perdendo a sua individualidade, a sua memória, a sua consciência de individualidade, então é evidente que a totalidade do universo seria de uma gratuidade fora do comum. Porque seria o caso de você perguntar, ué, por que que Deus criou tudo? Será para depois ele engolir tudo de novo e voltar tudo ao status quo ante? Ou seja, esta perspectiva hinduísta nos deixa, em última análise, diante da percepção de uma absurdidade monstruosa. Ou seja, se a individualidade humana, no sentido histórico, não tem ela mesma uma finalidade eterna, então a simples noção de uma finalidade se desfaz. Então, veja que, na perspectiva cristã, a existência das almas individuais é a coisa mais importante do universo. Porque elas foram feitas não só para amar a Deus, mas para se amar umas às outras. Isto quer dizer que o amor divino diversificado em pessoas humanas não pode ser extinto. Ele não pode desaparecer e voltar tudo a uma indiferenciação primária, tá certo? Dentro da inteligência universal. Ou seja, Deus não fez as almas humanas para extingui-las e para reabsorvê-las, mas as fez para toda a eternidade. Ou seja, não há uma perspectiva superior à da salvação. Isto é empulhação. Então, aliás, até aqui tem uma pergunta pertinente a isto. Eu vou fazer um intervalo agora e retomo depois o mesmo assunto com base na pergunta. Vou fazer um intervalinho. Então, vamos recomeçar aqui. Aqui tem a pergunta do Hélio Rodrigues Pereira. Ele diz o seguinte: se a consciência não é determinada, e se além disso ela é reflexo das ações de um eu que sobrevive e é causa, Então, cada eu é centro motriz independente do primeiro motor que é mencionado por Aristóteles. O conceito do primeiro motor, ele evidentemente não abrange toda a concepção de um Deus criador. Isso quer dizer, a concepção do primeiro motor supõe, vamos dizer, uma linha de causa que vem desde a primeira até a última, sendo tudo movido pela primeira. No entanto, a concepção da criação, sobretudo da criação do ser humano, não pode ser resolvida inteiramente a partir daí. Na aula passada, eu estava dizendo assim que existe, com relação ao tempo, existem três possibilidades. Que existe aquilo que é eterno, quer dizer, não tem começo nem fim. Existe aquilo que é temporal, que tem um começo e tem um fim. E existe um terceiro tipo de coisa, que é exatamente o ser humano, que é a alma imortal, que tem começo, mas não tem fim. Então, por essa simples razão, você vê que o eu, de fato, é um centro motriz que é criado, mas não determinado pela primeira causa. Quer dizer, em parte, o ser humano participa da liberdade divina. E este é um mistério da criação. Nós não temos explicação para isso, mas nós verificamos que as coisas de fato são assim. Eu acho que não dá para ir além deste ponto hoje. Vamos ver outras perguntas aqui. Marcos Vinícius pergunta: estar submetido a um meio hostil e opressor, como o ambiente brasileiro atual, pode ser benéfico ao indivíduo, certo? Então, todas as pessoas submetidas a esse ambiente hostil e opressor são fortalecidas? Não, certo? Então, que elemento deve estar presente no sujeito para que ele se fortaleça nesse ambiente? Consciência, estar consciente do que se passa? Ideais superiores? Bom, então, em primeiro lugar, nenhum ambiente pode dominar um indivíduo sobre todos os aspectos, e isso equivaleria, vamos dizer, a decretar a própria inexistência do indivíduo e a sua redução a um mero paciente inerme das ações do meio. Isso é impossível. Quer dizer, por mais indefeso, por mais burro que seja o indivíduo, ele alguma coisa ele ainda é. Então, quer dizer, o próprio impulso de subsistência do eu impele a uma certa resistência, tá certo? Porém, isso aí varia de acordo com os elementos que esse indivíduo tem recebido da cultura e que vem, vamos dizer, do antagonismo interno que a cultura tem consigo. Quer dizer, nenhum ambiente é inteiramente coerente. Quer dizer, não é possível o ambiente exercer uma influência unívoca sobre você, sempre num sentido. Quer dizer, todas essas influências elas vêm tingidas de ambiguidade. E no meio desses interstícios, por assim dizer, surge a possibilidade de uma resistência. Mas a própria influência opressiva, ela pede a resistência de algum modo. Ela vem tingida de contradição e de absurdidade. Então, é impossível que todos os indivíduos sejam afetados uniformemente. Então, desde logo, você não pode conceber nem mesmo a pressão totalitária como uma coisa uniformemente presente. Quer dizer que a resistência não vem só do indivíduo. A resistência vem, quer dizer, das próprias contradições internas do sistema opressor. Então, certamente, alguns indivíduos serão, vamos dizer, despertados por essas contradições. E, justamente, é aí mesmo que a nossa ação pode entrar da maneira mais eficiente para nós mesmos. Né? Não esqueçam aquilo que dizia Goethe. Ele disse: o talento se fortalece na solidão, mas o caráter se fortalece na agitação do mundo. Então, se você pegar assim, o destino de um jovem estudante americano, de um jovem estudante brasileiro, vamos dizer, ele tem muito mais oportunidade de desenvolver o seu talento. O ensino é muito melhor, ele tem acesso a mais informações, ele está mais liberado de outras pressões e necessidades do que o brasileiro. Mas, ao contrário, vamos dizer, o desenvolvimento do talento não supõe nenhum desenvolvimento do caráter. E você vê que as pessoas aqui nos Estados Unidos demoram muito a amadurecer, né? Tendem a ficar dependentes por muito tempo, e ao mesmo tempo que são dependentes, também estão muito confiantes nos seus direitos e gostam de ocupar um espaço maior do que a sua substância humana permite. Aqui todo mundo tem opiniões sobre tudo, né? E opinam com, vamos dizer, com veemência, com força, mas não são capazes de sustentar as suas posições na prática. Ao passo que num ambiente mais opressivo, ou o caráter se desenvolve ou você é logo liquidado, você é jogado para escanteio. Então, de certo modo, sob o ponto de vista do fortalecimento da vontade e do caráter, é melhor estar num meio mais hostil. E se for para escolher um dos dois, eu digo, bom, acho que o caráter predomina de algum modo, porque inclusive o desenvolvimento do talento vai depender dele. Então, qual é o elemento que diferencia? Esse elemento que diferencia é um negócio inapreensível chamado vontade, tá certo? Mas a vontade, ela recebe igualmente os dois estímulos ao mesmo tempo. Você recebe o estímulo da conformidade, tá certo? E o estímulo da divergência, porque isso já vem no próprio tecido da influência social. Quer dizer que, nesse sentido, não existe o totalitarismo perfeito, né? Você vê que foi mais fácil extinguir, por exemplo, a religião cristã no Ocidente, com toda a democracia, desenvolvimento, etc., do que na Rússia, com toda a opressão. Quer dizer que o ambiente europeu e americano convidava a uma acomodação entre a igreja e o mundo moderno, ao passo que na Rússia, na União Soviética, havia a opressão aberta, ostensiva, não havia como você negociar com o inimigo, né? Lúcia Baronova pergunta, se os hindus acreditam em karma, como é que a alma poderia se dissolver? É justamente pela eliminação do karma. Quer dizer, é apenas o karma que prende você, que ata você aos estados inferiores de existência. Na medida que você queima esse karma, você está libertado e retorna à unidade primordial. Pois é justamente isso que eu estou dando, que não acontece. E você vê aqui, o conceito hindu pressupõe uma noção cíclica, né, de vários universos que são criados e nos quais existe, vamos dizer, a divindade, por assim dizer, se traduz em duas figuras, que é um dragão e um matador de dragão, mas ela é a mesma, tá certo? Então, o dragão é aquilo que cria e reabsorve, né? E o matador dragão é aquilo que assegura a subsistência dos entes individuais. Mais ou menos como Krishna e Vishnu, né? Quer dizer, existe uma entidade que cria e destrói e outra entidade que mantém. Tá certo? E tudo se desenrola no jogo dessas duas forças que se repete infindavelmente. A simples ideia da repetição infinita já mostra que não há sentido algum, tá certo? Exceto no nível da universalidade primordial. Quer dizer, a criação toda, não se pode nem falar de criação, aí é uma emanação, ela está condenada irremediavelmente. Tá certo? É a mesma coisa, seria a mesma coisa que, quer dizer, as almas vivem na Terra, depois vivem um pouquinho mais, depois são reabsorvidas. Né? Então tem uma segunda morte. A segunda morte, no caso cristão, é considerada apenas um inferno, que não é uma extinção. Tá certo? Então, a existência de um destino eterno da alma é um ponto central que escapa completamente à doutrina hindu. Tem uma pergunta aqui. O senhor chama do eu substancial, ele é o que os hindus chamam de Atman? Ou tem uma... Não, o que eu falo, o eu substancial, eu humano individual. Ele foi criado uma vez para sempre. E se não fosse assim, não haveria nenhuma justificação racional para a existência do mundo criado. Você vê que a concepção hindu, em última análise, termina num absurdo. Né? Sim, mas aqui o que encarna para nós não é o Atman. Né? Quer dizer, o Logos divino que está presente em nós, quer dizer, que é a força que sustenta a nossa inteligência e consciência, não é ele que sobrevive, é a alma. Não é só a sua inteligência divina. Senão é a mesma coisa que você cessar de existir e a inteligência divina volta para de onde veio. Então essa inteligência divina é uma componente da alma, mas ao mesmo tempo ela não é mais Deus, não vai voltar para ele. Ela não vai voltar para ele, ela não é um componente, ela é uma força que está agindo em nós desde Deus. Quer dizer, é a ação do Espírito Santo que sustenta a sua inteligência. Mas o Espírito Santo não deixou de ser ele mesmo para se transformar em você. Ele está formando a alma para que a alma exista eternamente. Está entendendo? Ele tem duas modalidades de existência, uma é corporal. Para que serve esta existência corporal? Serve para que você tenha uma vida, para que você tenha uma biografia, que você tenha uma memória, que você tenha uma consciência de individualidade, a qual não será extinta. E somente a partir daí é que pode se desenvolver o amor entre os seres humanos. É? Quer dizer, é como se dissesse que Deus diversifica o seu amor criando criaturas eternas que se amarão para sempre. Quer dizer, não tem medida comum entre isso aí, não tem acordo entre isso aí e a doutrina hindu. Chega um ponto que você vai escolher. Ou é o amor eterno, ou é a simples dissolução. Então, isso quer dizer que a criação não foi uma decisão irrevogável. Não é uma aliança eterna. Ela é revogável. Isso é a mesma coisa que dizer que a palavra de Deus não vale, só vale durante um tempo. Isso aí me parece autocontraditório com a eternidade de Deus. Então, bom, hoje eu estou meio cansado, já me recuperei mais ou menos da doença, mas não quero abusar, então eu vou deixar as outras perguntas para a semana que vem, se vocês não se incomodam. Tá bem? Então, eu queria lembrar uma coisa a vocês. O compromisso de transcrever as aulas continua valendo. Todas as aulas têm que ser transcritas. Todo este material tem que se transformar em escrito. Não só para vocês mesmos, para poder circular entre vocês recordarem a coisa, mas para passar aos alunos que vierem depois e, eventualmente, para ser publicado. Então, o grupo de transcrições das aulas do seminário está com carência de voluntários. Nós precisamos de mais gente trabalhando nisso. Então, por favor, vocês entrem no grupo seguinte, http://groups.google.com/groups. Grupo ou groups? O segundo grupo. Group, sem S, / curso de filosofia. Repetindo. http://groups.google.com/group/curso-de-filosofia. Entre em contato, então, com a Mariana Belmonte, que é a pessoa que está articulando aí esses vários grupos de transcritores. Isso aí é urgente e necessário, inclusive pelos motivos que eu comecei, com os quais eu comecei esta aula. O próprio exercício de transcrição, exercício corrigido de transcrição, é muito importante para isto, né? Então tá, até a semana que vem, muito obrigado. Sábado que vem cai no dia 25. Ah, evidentemente no dia 25 não temos aula. Então a próxima aula será no dia... 1º de janeiro, então ficamos 2 semanas sem aula. E esculhambação. Então a próxima aula será no dia... 8. Então voltamos no dia 8. Então, Feliz Natal para todos. Feliz, né? Feliz Ano Novo e até o ano que vem.